meia-noite na prisão, todos estão calados, tristes a pensar. De repente, Paulo e Silas começam a cantar. O cenário é de dor, pois foram torturados de forma feroz. Mas para louvar a Deus, ainda havia voz. Cantavam dizendo que Deus é o maior. Cantavam dizendo que Cristo é o Senhor. Enquanto eles cantam, Deus é tocado pelo louvor. A terra então recebe ordens para estremecer e se movimentar. Um terremoto é provocado, pedras se deslocam, mudam de lugar. Ninguém pode calar a voz de um crente cheio de unção. Enquanto o crente ungido canta, Deus no trono se levanta e entra em ação. Se for preciso, ele manda terremoto, tira o crente da prisão. Seu ungido põe pra fora, estremece o chão inteiro, salva o carcereiro, muda toda a história. Se for preciso, faz do inferno um paraíso. Quem anoiteceu chorando, amanhece com um sorriso. Vale a pena adorar, vale a pena confiar no grande rei da glória. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus no trono se levanta e começa a agir. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta, Deus no trono se levanta e começa a agir. A terra então recebe ordens para estremecer e se movimentar. Um terremoto é provocado, pedras se deslocam, mudam de lugar. Ninguém pode calar a voz de um crente cheio de unção. Enquanto o crente ungido canta, Deus no trono se levanta e entra em ação. Se for preciso, ele manda terremoto, tira o crente da prisão. Seu ungido põe pra fora, estremece o chão inteiro, salva o carcereiro, muda toda a história. Se for preciso, faz do inferno um paraíso. Quem anoiteceu chorando, amanhece com um sorriso. Vale a pena adorar, vale a pena confiar no grande rei da glória. É só louvar, adorar, exaltar, que Deus vai ouvir. Enquanto o crente ungido canta,